que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Central do Sertanejo. Depois de tudo que já viu, das coisas que experimentou, depois de tudo que sentiu e das pessoas que amou, depois de tantas vezes ver o sol nascer e anoitecer, de ter achado o que queria e ver que só se enganaria, depois de tantos anos poucos, depois de poucas muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada. Depois de tantas vezes ver sol nascer e anoitecer, de ter achado o que queria e ver que só se enganaria, depois de tantos anos poucos, depois de poucas muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada. O que mais deseja viver, o que sentir antes do fim, para que seus olhos possam ver seu amor em mim. Anos poucos, depois de poucas muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada, depois de tantos anos poucos, depois de poucas muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada. Deseja viver o que senti antes do fim, para que seus olhos possam ver seu amor em mim. Seu amor em mim. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Oh! Ah, quer saber? Não vou ficar esperando você. Deixa que eu tenho que fazer, não sou relógio pra ficar dando tempo. Passou da hora, o salamento lá. Quer saber? Não vou ficar esperando você. Me deixa que eu tenho que fazer, não sou relógio pra ficar dando tempo. Passou da hora, o salamento. Liga pianinho pra dizer que arrependeu. Não vira, não rola, já era, perdeu. Tô bem melhor assim, cabelo cortado nos panos, perfume Ferrari Black. No carro tem mulher até em cima do estéreo, curtindo de solteiro no bonde dos baladeiros. Tô passando rodô, cabelo cortado nos panos, perfume Ferrari Black. No carro tem mulher até em cima do estéreo, curtindo de solteiro no bonde dos baladeiros. Tô passando rodô. Chega pra cá, jornal de